Eu vou embora de avião, eu vou pra longe de você. Quero encontrar o meu caminho agora. Vou sentir saudades de alguém, sei que vou chorar, eu sei. Mas daqui pra frente eu vou seguir sozinha. Agora, quem sabe o que vai ser? Embora eu soubesse bem o que fazer, talvez fugir não foi melhor pra nós. Tentar ficar um pouco mais a sós pra ver se o amor ainda mora em mim. Vou embora de avião, eu vou pra longe de você. Quero encontrar o meu caminho agora. Vou sentir saudade de alguém, sei que vou chorar, eu sei. Mas daqui pra frente eu vou seguir sozinha. E agora, quem sabe o que vai ser? Embora eu soubesse bem o que fazer, amor ainda mora em mim e você. Mora em mim e você.